sable, balançable. Lugar ao sol.

salva de palmas, bora lá. Perco dias a pensar no que te hei de dar, mas no fundo eu sei que tenho de parar. Fico sempre a olhar para o teu mundo e a sonhar. Como seria se eu pudesse te beijar? Eu não sei se quero acordar deste sonho que me faz vibrar. Sempre que te vejo, sinto um desejo. Sempre que te vejo, então eu fico aqui a escrever, a escrever. Esta carta é para ti, para saberes que não esqueci esse sorriso que eu perdi, eu perdi. Eu não sei se quero acordar deste sonho que me faz vibrar. Sempre que te vejo, sinto sempre que te vejo, eu sinto. Este sonho não tem fim. Quando olhas para mim, só quero ficar aqui. As memórias de um sorriso que para sempre está perdido. Eu não paro de pensar. Ei, ei, eu sempre digo, desta vez eu vou parar. Ei, ei, mas não consigo, deixo-me sempre levar. O amor está a conquistar. sofrerem, sublimar e nada faz rir. E eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá, menina, quero treinar de ti. Dás muito bom do jeito tu já aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredite que nunca me senti assim. Yeah, yeah, na na na. Yeah, yeah, na na na na. Trata de bem, eu juro que sou sangue por ti. Faz a coisa certa, como se vai que podes usar. E abusar de um brinquedo favorito, mas tem cuidado, por favor, não o deixes partir. Roubamos um foguete, vamos dar uma volta até à lua. Escrevo um livro no caminho, com a alma toda nua. O criamos e o coemos, quando nos derem pelos velhos. Tu criamos mais amor, eu adoro futeiro. Escrevo o teu nome no meu corpo, para toda a gente ver. Bem piroso e lamechas, como o amor deve ser verdadeiro. Thank you.

Isso está caro, pá. Lá se vai o ordenado, pá. É que a gente nem o deixa aquecer no bom. Lá se vai o ordenado. Canal 2 da Antena Web. O amor é vão, mera dor, mero gozo. Se coisa de ex, em nome dos pés. Tentei mudar-te um pouco, mas agora sei que não devia. Tentei mostrar-te um novo, que só por ti desde esse dia. Oh, oh, não me deixes mais nesta situação. Quero estar contigo, perder a noção. O amor é rápido, é sádico. Burrito, ai, ai, burrito, ai, ai, burrito.